Panorama Agrícola para 5 de agosto de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua nova, 5 de agosto de 2011, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Um abraço para você. Eu sou o Mauro Moirer e na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: se a vida fosse fácil, criança não nascia chorando. Vestibular da UFSC, Educação do Campo em Canoinhas, tem inscrição até 10 de agosto. Sexta-feira é dia de boletim do Santa Catarina Rural. Planejamento, capacitação, excursões técnicas e projetos estruturantes. E no Alimento e Companhia você confere própolis para combater as cáries. Domingo assista ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Você está ouvindo o Panorama Agrícola. Participe do programa ao enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Estudo do IBGE aponta a região sul do Brasil como a que mais consome frutas. Banana, laranja e maçã são as mais consumidas, depois mamão e tangerina. Melão, limão e uva também estão entre as principais frutas consumidas no país. É hora das notícias. Estão abertas até o dia 10 de agosto as inscrições para o vestibular em licenciatura plena em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina, curso que será oferecido em Canoinhas, numa parceria UFSC e Instituto Federal, até dia 10 de agosto. O curso dura 4 anos e os formandos serão licenciados em Educação do Campo na área de Ciências da Natureza e Matemática. As provas acontecem no dia 28 de agosto em Rio Negrinho, Canoinhas e Irineópolis. Informações adicionais você obtém pelo telefone 48-3721-9055. Nesta sexta-feira, dia 5, será entregue na Fiesc, em Florianópolis, o prêmio Expressão de Ecologia. Inácio Trevisan, da Epagre de Tubarão, recebe o prêmio pelo projeto de leite sustentável que tem beneficiado famílias do sul de Santa Catarina. Junto à editora Expressão, promove o Fórum de Gestão Sustentável, que vai falar, entre outros temas, sobre a revolução do agronegócio na região sul do Brasil. Nós informamos também as inscrições abertas para o concurso fotográfico do 3º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. As inscrições são de graça e devem ser efetuadas até o dia 19 de agosto em qualquer escritório municipal da EPAGRE. Haverá prêmios em 3 categorias: votação pela internet, prêmio do júri técnico e prêmio do júri popular entre os que visitam o festival em setembro em Piratuba. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No quadro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o própolis, substância produzida pelas abelhas. Um grupo de cientistas mexicanos está usando o própolis para combater cáries e estudar propriedades que auxiliam também no combate à hipertensão arterial. O objetivo da pesquisa é estimular o uso e o aproveitamento do própolis. O própolis é um composto de cera elaborado pelas abelhas para tapar fissuras nas colmeias. A base é de compostos aromáticos, ceras, flavonoides, álcoois e pólen. A estrutura química do própolis muda de acordo com a estação do ano, a floração e também a região onde as abelhas fazem suas coletas. Os pesquisadores conseguiram comprovar os efeitos do própolis sobre micro-organismos que causam as cáries. Alguns compostos atuam sobre enzimas responsáveis pelo aumento na produção da placa bacteriana e outros inibem o crescimento das bactérias em diferentes focos. As pesquisas mexicanas vão ser realizadas também com 15 tipos de própolis, concedidos por produtores de centros ecológicos e por apicultores das zonas rurais. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O entrevistado de hoje aqui no Panorama Agrícola, dentro do Boletim do Santa Catarina Rural, é o diretor de extensão da IPAGRE, Dietmar Zimmet, que fala sobre as atividades da empresa neste mês de agosto. Bom, para o mês de agosto, a IPAGRE, na verdade, já está iniciando seu processo de planejamento, vislumbrando os compromissos para o ano 2012. Então nós temos uma agenda aí onde nós vamos, a diretoria, a gerência de extensão, estarão percorrendo todas as regiões do estado, fazendo um acompanhamento em loco, no sentido de acompanhar os compromissos que nós temos para 2011, como está o andamento, o cronograma das atividades, mas também já com orientações de que ajustes serão necessários para que a gente possa fazer frente a todos os compromissos que a IPAGRE tem para 2012, dentro do SC Rural e dentro de outros convênios e atividades que a IPAGRE tem sob sua responsabilidade. E o que tem ocorrido no momento que envolve a IPAGRE? Atualmente são ainda um trabalho muito forte de capacitação dos próprios técnicos para que eles entendam toda essa dinâmica do programa SC Rural e também de eventos já de preparação das famílias. Então, nós temos muitas atividades de capacitação na área técnica, na área de organização do produtor e visitação a experiências. Porque o grande, talvez assim, processo inovador e motivador na extensão rural é a oportunidade que se pode dar para as famílias de agricultores conhecer coisas novas que estão acontecendo no seu município, no município vizinho, fora do estado, e de repente a partir daí surgirem ideias novas ou uma motivação para que ele também possa desempenhar aquele tipo de atividade na propriedade ou a partir dali surgirem novas ideias. Então esse trabalho é o trabalho que nesse momento predomina, né, em toda a extensão rural. Estão ocorrendo excursões técnicas? Em várias regiões do estado, excursões tanto para profissionais da IPAGRE conhecer novas experiências, mas também a grande maioria para agricultores, para que eles possam ter contato com outros agricultores que estão tendo experiências exitosas em algum tema, em alguma atividade, e de repente isso sirva de motivação para que eles também se insiram nesse processo, ou até a partir daí surjam novas ideias, né, de novos produtos, novas atividades que possam ser ofertadas no meio rural. Com relação aos novos projetos estruturantes, qual é a meta para este ano? Bom, o programa SC Rural ele tem como meta apoiar até o final do ano, através do Fundo de Inversões Sociais, o FIS, 15 empreendimentos. Né? Então nós já temos aí várias manifestações de interesse. O que, que é? É um documento onde um grupo de produtores que tem interesse em receber o apoio do Estado preenche lá uma documentação e diz, olha, nós gostaríamos de ter o apoio do programa do governo. Então essa documentação está em fase de análise, nós temos em torno de umas 30 protocoladas aqui em Florianópolis e a partir de agora está sendo feito um checklist e um conjunto de critérios que já estão estabelecidos no programa de seleção. Né? E o que mais, na verdade, se evidencia nesse processo de seleção é a necessidade do grupo realmente estar muito ciente e muito pé no chão, quer dizer, sabendo que aquilo é um compromisso. É um recurso que chega a fundo perdido, mas tem um compromisso e uma expectativa social muito grande envolvida. Então, são projetos que nós não queremos correr risco de que isso dê errado. Então, os grupos têm que estar preparados também para encarar esse desafio, uma vez que é um benefício que a sociedade catarinense vai estar colocando à sua disposição, apesar de que para ele, de repente, não tenha um custo direto esse recurso, mas a sociedade, de uma forma ou de outra, vai ter que contribuir para que o Estado faça frente a esse empréstimo. Falou aqui no Panorama Agrícola, no Boletim do Santa Catarina Rural, o diretor de extensão da IPAGRE, Dietmar Zima. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.